Tucano 3662, reautorizado em nível 050. Azul 4070, reautorizado nível 060. 060, 4070. Leve primeira direita e chame o solo em 121, décimo 9. 3455, bem-vindo a Salvador, Leve Táxi, Alfa, Juliette, está previsto portão 8, contudo mantém a posição antes do ataque 6, Juliette. Alfa, Juliette, 08, manterá a Juliette, está 3455. Sim. Titã 3561, está autorizado o táxi, pátio principal, Juliette, Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1 no 8, decimal 612. Titã 3561. Dia, pátio principal, Juliette, Alfa, Charlie, ao ingressar na Alfa, chama a torre 286, Titã 3561. Titã 3603, total a bordo 65, alterna Galeão com 4 horas e 3. Alô, tá 3455, antes da Juliette. Otá 3603, está autorizado o seu táxi via Índia Alfa Bravo até o ponto de espera da pista. Índia Alfa Charlie, inicie agora, será o número 1 para decolagem. Índia Alfa Charlie, autorizado o táxi, TAM 3603. Agilize agora. 3455 da TAM, mantenha a posição antes da Juliette. Mantém. 662. Establish and localize Avianca 6310. Avianca 6310, complete final, contact tower 118.6. 186. Atrás de uma aeronave da sua companhia. Ok, vai ingressar então aqui na Alfa, dando passagem para aeronave da companhia que vai decolar. E um bom descanso aos colegas chegando aí. Bom voo para você. Bem, obrigado, bom descanso. Solo Gol no 885, boa noite. Boa noite, só um instante. 3455, pode prosseguir para a posição 8. Dá 3455, ingresso na posição 8. 8, graças. Tá 363, controle 1 no. Correção, torre 1 no 8, decimal 612. 386, tá 3603. Tá 3561, torre 1 no 8, decimal 612. 386, obrigado. Ou no 885, pronto para a cópia? 885, pronto. 603. Tá 3603, mantenha o comando de espera da 1-0. Mantendo posição, tá 3603. Pela Perwisk 50. Saída, gole sequestração da EL, transição de NER, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 1-19.8. Seu transponder é o 5044, gol no 885. Autorizado 360, Peruísque 50 para Guarulhos, da Eldinera a saída, curva pela direita, decolando da 1-0, 19-8 é o controle, 5044 no transponder, gol no 885. Afirmo. O 4070, após ITAP, desce para 2000, ajuste no 095. Após ITAP, desce para 2000, 4070. O 4070, confirma indicada. 230 nosso, 4070. Sete. Temos Sol em 1-2-1, décimo 9. Pois Papa Home, Mike, Papa Mike. Muito obrigado pela boa noite. Só que aqui ainda não é Aracaju, Salvador. Vamos lá, o seu desejo aí para Aracaju? Sim, gente, Aracaju, Papa Home, Mike, Papa Mike, tudo. 210, Golf 677, quero aguardar. Eu desejo retornar para o conteúdo, porque eu já falo de quantas pernas, depois retornará para a Copa, tá? Ciente. Estado 4070. Oi, está 3662. Continua em aproximação, aguardo vista livre, ajuste no 0, no 5, tráfego avistado, informo cabeceira de rocada, primeiros 90 metros. Gente, 3662. Ao MK28. Gente. Super. Decolado agora os 33, controle 1-9.8, bom voo. 398, obrigado. 3662, check-trem, pouso autorizado no 0, 180 graus, com 0 nós. Está embaixo travado da 3662, pouso livre. Nível 340, saída da EL, transição de inércia. EL de inércia, 3603. Fala, é o Papa Romeo Mike. Papa Mike, estacionado no pátio 3 com 05B, pronto para o táxi de cópia, 3 horas e 30, alterna Serra Brava, mais de Orta, Mateo. O Saulo copiou o Papa Romeo Mike, Papa Mike. Não, senhor. Poderia repetir? Está pronto para o táxi cópia com 05POB, 3 horas e 30, alterna Maceió, ou mais, Papa Mike. Gente, pronto para a cópia? Afirmo, prossiga. Qual pátio se encontra? Pátio 3. Pátio 3. Vai decolar da 190, confere. Afirmo. 3561, está visual com o aeronave da companhia na aproximação? Afirmativo. Mas o pouso do mesmo ali mantém para decolar quando autorizado. Ali mantém após a passagem do aeronave na costa final. Após a decolagem, a pista em uso é a 110, a frequência do controle Salvador 199.8, o seu transponder é 5042, Papa Romeo, Mike, Papa Mike. Autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, nível 210, via Golf 677, saída Pucajama, após voo direto para Caju. Decola da 10 com curva esquerda, 119.8 é o controle, 5042 é o transponder, Alfa Romeo mais Papa Mãe. Afirmo. Puxa bem, cancelamento, 16-13, posição 2. 19, boa noite. 19, boa noite. Pushback, acionamento. Mete número 5. O Papa Romeo Mike, Papa Mike está autorizado, táxi? Papa Romeo Mike, Papa Mike está autorizado, táxi via Pátio 3, táxi fez Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 10. Quando ingressar na Alfa, vai chamar a torre 198-612. Papa Romeo Mike, Papa Mike. Autorizado, Pátio 3, Juliette, Alfa Charlie, quando ingressa na Alfa, chama 1286, Papa Romeo Mike, Papa Mike. Salvador, TAM 3662, livrou na Foxtrot, confirmando na ECO. Cliente, TAM 3662, bem-vindo a Salvador, livre táxi, via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Aguarde a vacante do portão 2 para o senhor. Afirmativo, vai prosseguir via Alfa, antes da Juliette, vai manter o TAM 3662. Afirmo. Foto 070, cheque trem autorizado pouso no 0, vento de 180 graus com 08 nós. Livre pouso não no 0, azul 4070. TAM 3561 na decolada, os 38, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite, TAM 3561. controle Salvador, boa noite, Altan 3561, cruzando agora, o no 1900 pés na sua escutar. Altan 3561 no contato radar, subo nível 360, saída Golio Fito. 360, Golio Fito, 3561. Muito boa noite, aqui é o Papa Romeo, Mike Papa Mike. Mike Papa Mike, observe o, o Embraer 190 pousando após autorizada a linha e manter. Após o Embraer autorizada a linha e manter, o Papa Romeo, Mike Papa Mike. Azul 4070, no solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vou livrar a última direita, se chama solo 219-4070. Para o táxi, gol no Venhano 3, 2 horas e 41, alterna Maceió, 98 BB. São 4 passageiros, 2 pilotos, ou 5 passageiros e 1 piloto, 6 total. Índia, Alfa, Alfa Charlie até a ponte perto da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, torre 1 no 8, decimal 612. De Alfa Charlie, antes de ingressar na Charlie 1862, igual 1631. Só identificando 64, KB. 64. Ok, 64, confere. O TAN 3662, observe o deslocamento do. Do New Generation da Gol, seu ingresso agora via Charlie para o portão 2, ok? Olá, 170 graus, 10 nós. Entrando, mais, Papa Mike, obrigado, até a próxima. Mas foi isso que eu disse ao senhor, o senhor vai ingressar via Juliette para o portão 2. Entendi, então, obrigado. Solo Azul 4070, está na Alfa, sua escuta. Azul 4070, ciente. Bem-vindo a Salvador, livre táxi, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 4070. E 561, passa nível 120, vou na Prodio Fito, chame Recife 1288, alterna 1-3325. Prodio Fito, 360-1288, qual seria a secundária, por gentileza? 1-3325, tá 3561. 3325, obrigado, uma boa noite. Boa. Já tá pronto. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, 1-60 graus, 1-0 nós, gol no 6-1-3. Ali decola, 1-0, gol no 6-1-3. Mike, Papa Mike. 2-1-0. 885, pushback acionamento, gate 612. Queira aguardar, comandante. 885 da Gol, aguardando no gate de 612. Ok, observe a passagem do Embraer 190 da Azul Airlines da sua retaguarda. Logo em seguida, o senhor pode iniciar o pushback e acionamento. Sete, aguarda o azul após o pushback e aciona o Gol 1885. Afirmo. Gol no meio, no 3, decolou os 4-6, chame o controle em 1-9-8. 9-8, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1-6-3. Gol no meio, 1-3, contato radar, foi nível 400, saída gole e o fito. 400, agora eu fiz. Meia, no 3. Romeu Mike, Papa Mike, passa nível 1-1-0, chame Recife 1-2-6-8-5, a perna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, no 2-5-4-5, obrigado, boa. Estabilizado? Totalmente e visual. Complete final da RNAVE, chame torre 118.6, tanto 3858. 18.6, até volta. Torre Salvador, tanto 3858, final da 1-0, baixou e travou. Ciente, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso 190 graus, 10 nós. Livre pouso na 1-0, tanto 3850. no meio no 3, passa nível 110. Chame Recife 1288, alterna 13325, boa no meio no 3. 288-3325, Recife, com o número 3. Para o táxi, o voo 1885, com autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão e a bordo estamos com 75. POB, alternando Galeão, quanto é de autonomia? 4 e 10, retificando POB, 7 e 3. 7 e 3, ciente, alternado. Galeão com 4 e 10. Ciente, voo no 885, está autorizado, tá? Via parte principal, Juliette e Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, torre 1 no 8, sinal 62, é bom voo. Ciente, Juliette, Alfa. Juliette, Pátio, Alfa e Charlie para o ponto de perdão no zero, no ponto de perdão no zero, 2862, obrigado, boa noite, bom 880. Grato, boa noite. Salvador, voo no 885, boa noite. Boa noite, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, não no zero, voo 885. Tan 3858, no solo 53, libere a direita, solo 1219. 219 à direita, obrigado. Solo TAN 3858, boa noite. TAN 3858, boa noite. Livre táxi, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, com 62, 3858.